pela rua. Eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando pela rua. Eu vou caminhando pelas ruas de Caxias, eu sigo minha caminhada. Entre becos e vielas, sempre atento com os canalha. Nunca podendo dar falha, senão o bonde te arrasta. 206, nós tá na área, pronto pra explodir os caixa. Só vem quem fecha, quem não é já sai voado. Pra colher bons resultados, muito suor e trabalho. Sempre tendo do meu lado uns amigos aliados. Na guerra ou na paz, é que por mim eu tenho vários. O tempo não para, e mano, passa tão rápido. 6 anos se passarem, nunca estivemos tão preparados. Quem corre sabe o sacrifício pra se manter vivo. Por tudo isso, obrigado a Deus e aos meus amigos. Pela rua, eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando pela rua. Eu vou caminhando. Meu sangue da fronteira, Livramento Ribeira, latino-americano, largadão nos pano, zerado no banco, 011 foi o ano. Juntei toda a minha rima, só arquitetando o plano. Primeiro passo dado, 08, aliado, mano, Shiva lado a lado no recreio da escola. Só rap, só basquete, jogando conversa fora. Da hora o tempo passa, vários truta que trombei nos improvisos dessa vida, vários irmãos é de lei. Eu sei. Os que vieram pra somar. Eu sei. Que tentaram me atrasar, e se for pra cobrar na rima, essas putas já vão chorar. Pela rua, eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando, eu vou. Eu vou caminhando pela rua, eu vou caminhando. Aí, truta, o bagulho sempre foi doido mesmo, moro? Faz a correria pra botar seu trampo na rua, tá ligado? Mas com nós não tem papo torto, não. Quer trombar nós? É só brotar pelas ruas. Deixam elas na periferia ou as de bairro nobre. Graças a Deus a gente não tem inimigo. Por isso que onde nós chega nós é bem recebido. Um salve a todos os vagabundos, aos cientistas, grafiteiros e boys e aos parceiros do basquetebol. Vida longa cultura de rua. Vida longa ao hip hop. O Clef se despede. Bota mais essa na conta. Vem Deus. Pelas ruas. Eu vou.